DrecedesMoral.com.br. Mais um aí pra machucar os corações apaixonados. Curtindo aí o Já Que É Chegue, meu. O garoto. Estoura que é o CD. E quer me amar desse jeito eu não aguento. Meu coração entrou em isolamento pra não infectar de amor. Cinco irmãos, água e gás, Robson do Alumínio, da Hora Burg, alô Cleito Mix, meu irmão, alô Raoni, alô Janinho Rocha, bora Janinho. Mas que estranho, essa notificação dizendo eu te amo, é uma surpresa, isso não é de natureza. São sintomas de carência por causa da quarentena, que sentiu minha falta, tanto que me dediquei, olha o que você me fez. Jogou meu coração na vala, desculpa, mas não quero te ver nem por videochamada. Só sucesso, vem! E quer me amar, desse jeito eu não aguento. Meu coração entrou em isolamento, na mão infectada de amor. E quer me amar, desse jeito eu não aguento. Meu coração entrou em isolamento, na mão infectada de amor. Mas que estranho, essa notificação dizendo eu te amo, é uma surpresa, isso não é da natureza. E são sintomas de carência por causa da quarentena, que sentiu minha falta, tanto que me dediquei, olha o que você me fez. Jogou meu coração na vala, desculpa, mas não quero te ver nem por videochamada. E quer me amar, desse jeito eu não aguento. Meu coração entrou em isolamento, pra não infectar de amor. E quer me amar, desse jeito eu não aguento. Meu coração entrou em isolamento, pra não infectar de amor. Só vocês, vamos cantar comigo assim, vai. E quer me amar, desse jeito eu não aguento. Meu coração me entrou em isolamento, pra não infectar de amor. Aí sucesso, menino. Já que chegue, chegue, chegue.